pancadas na areia, um bom vinho tinto, olhando as estrelas, acho que prefinto. Na volta pra casa, nas flores manchas de sangue, um vácuo na sala, não mais como antes, sofrendo e sem saber da dor oculta que o destino preparou. Eu fiquei sem você, sem ter na vida o meu grande amor. Não posso mais seguir e nem sei onde estou. Alguém entrou aqui e te levou. Acordo procurando por você. Pegadas na areia, um bom vinho tinto, olhando as estrelas, volta pra casa, nas flores manchas de sangue, um vácuo na sala, não mais como antes, sofrendo e sem saber da dor oculta que o destino preparou. Eu fiquei sem você, sem ter na vida o meu grande amor. Não posso mais seguir e nem sei onde estou. Alguém entrou aqui e te levou. Oh, oh. Não sei qual a razão, nem tenho pra viver. Dormi e acordo procurando por você. Acordo procurando por você.